Hepto Rádio. Um programa de Hepto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Hepto Oliva. Hepto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Sejam bem-vindos ao primeiro programa da Hepto Rádio. Programa onde daremos a conhecer um pouco melhor a nossa escola Hepto Oliva. Nós somos alunos do segundo ano do curso profissional técnico de multimédia e durante este ano letivo estaremos convosco todas as sextas-feiras pelas 14 horas. O programa de hoje irá contar com a presença de um convidado especial, mas têm que esperar pela segunda parte do programa. Para já, vamos às notícias Hepto Oliva. A Hepto Oliva recebeu a menção honrosa da Fundação Elídio Pinho, no âmbito do concurso Ciência na Escola, 2015-2016, com o projeto MIT não MIT, e foi selecionada para a Mostra Nacional Final do Concurso, que decorreu nos dias 20 e 21 de setembro. No dia 27 de setembro, os alunos do curso de Turismo realizaram um percurso pedestre das levadas ao Voco das Várzeas, guiada pelo arqueólogo Rui Silva, no âmbito da comemoração do Dia Mundial do Turismo. Os alunos da Hepto Oliva realizaram o roteiro pessoano e visitaram a FIL, Feira Internacional de Lisboa, no passado dia 6 de outubro. Os alunos do curso profissional de Artes, Espetáculo e Interpretação, segundo e terceiro ano, tiveram a oportunidade de assistir no Centro Cultural de Tábua, no dia 7 de outubro, a uma fantástica interpretação de Leonor Kiel, num monólogo baseado na peça Noite de Reis, de Shakespeare. E no dia 15 de outubro, ao espetáculo de poesia aleatório Concerto de Palavras ao Acaso, produzido pela Andante Associação Artística. Os alunos do terceiro ano do curso profissional de Técnico de Auxiliar de Saúde, em funcionamento no Polo de Tábua, da Hepto Oliva, promoveram, no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Alimentação, o conjunto de atividades direcionadas às crianças do Jardim de Infância Largo da Feira, em Oliveira do Hospital. Esta ação decorreu durante a tarde do passado dia 17 de outubro. No passado dia 19 de outubro, os alunos do curso de Apoio à Gestão Desportiva realizaram uma visita de estudo a Coimbra. No âmbito das disciplinas de Gestão de Instalações Desportivas e Fisiologia do Esforço, onde visitaram dois ginásios e a Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física. No passado dia 26 de outubro, os alunos do curso de Turismo 2º ano tiveram uma ação de formação em formato visita no Hotel Camelo e Quinta do Castelo, ministrada pelo diretor Miguel Camelo, responsável pelo Eurosol Camelo. No passado dia 31 de outubro, a Hepto Oliva celebrou o Halloween. A comunidade escolar envolveu-se de forma entusiasta na organização da atividade e decoração do espaço, gentilmente cedido pelos bombeiros voluntários de Oliveira do Hospital. Em todos os programas teremos uma sugestão musical. Hoje apresentaremos a nossa sugestão. Vamos ficar com Lucas Graham com a música Seven Years. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker by 11, drinking, burning. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. So our songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can warm me? Soon I'll be 60 years old. Yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old. Epto Rádio, um programa da Epto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Epto Oliva. Epto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Para nos darem a conhecer as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas, sigam-nos na nossa página do Facebook, Epto Rádio. Sabiam que a Epto Oliva existe há 25 anos e neste momento tem 8 cursos a decorrer? Nos próximos programas daremos a conhecer cada um dos cursos, apresentando testemunhas de atuais alunos. Vamos ficar com mais uma sugestão musical da nossa turma, The Chainsmokers, feat. Halsey, com a música Closer. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. Já, vamos conhecer o nosso curso, Técnico de Multimédia. O nosso curso tem como principal objetivo preparar jovens profissionais com competências técnicas ao nível da concepção, desenvolvimento de projetos e tratamento digital de imagem e som. Mas para percebermos melhor, vamos ouvir testemunhos de três alunos. Vim para este curso porque tenho um gosto pessoal por fotografia. E neste curso posso desenvolver este gosto, bem como aprender a editar as fotografias que tiro. Escolhi multimédia por causa da fotografia, mas este curso não é só fotografia. Tenho tido possibilidade de trabalhar com vários programas de edição e fazer cobertura audiovisual de vários eventos que a escola dinamiza e participa. Desde sempre quis ser jornalista e este curso dá-me base para que eu possa atingir este objetivo. O que me atrai mais neste curso é a oportunidade que nos dão de estagiar em empresas conceituadas que me proporcionam contacto direto com o mercado de trabalho. E assim ficaram a conhecer um pouco do que fazemos no nosso curso. Para finalizar esta primeira parte, vamos ouvir The Gift com a música Primavera. Depois, iremos fazer um pequeno intervalo para compromissos publicitários. Fiquem bem e até já. Sábado à noite, não sou tão só, somente só, a sós contigo assim, e sei dos teus erros, os meus e os teus. Os teus e os meus amores que não conheci. Parasse a vida um passo atrás, quis-me capaz dos erros renascer em ti. E se inventado o teu sorriso for, fui inventor, criei um paraíso assim. Algo me diz que há mais amor aqui. Lá fora só menti, eu já fui de cor por aí. Só mente só, só minto só. Hei de te amar ou então hei de chorar. Mesmo assim, quero ver-te sorrir. E se perder, vou tentar esquecer-me de vez. Conto até três, se quiser ser feliz. Sorrir e se perder. esquecer-me de vez. Conto até três, se quiser ser feliz, hei de te amar. Ou então hei de chorar por ti. Mesmo assim, quero ver-te sorrir. E se perder, vou tentar esquecer-me de vez. Conto até três, se quiser ser feliz. Ou então hei de chorar por ti. Mesmo assim, quero ver-te sorrir. E se perder, vou tentar esquecer-me de vez. Conto até três, se quiser ser feliz. Estamos de volta com a Heptorrádio. Não se esqueçam de nos seguir na nossa página do Facebook, onde nos podem deixar as vossas sugestões temáticas e musicais. A Heptoliva comemora hoje 25 anos desde a sua fundação. Para assinalar esta data, vão decorrer no dia de hoje uma série de iniciativas. Mas para nos explicar melhor o que vai acontecer, temos connosco o professor Daniel Costa, presidente da direção da Heptoliva, associação proprietária da escola Heptoliva. Olá, professor Daniel, obrigado por ter aceito o nosso convite para o nosso primeiro programa. Olá, professora Cátia, como está? Bem disposta? Bem, obrigada. Os meninos como é que estão? Os meninos do curso de multimédia estão bem dispostos? Estão a gostar da experiência? Sim? Isso é que interessa. Antes de começarmos a falar sobre o que nos trouxe aqui, gostaríamos de saber qual é a sua opinião sobre a criação deste programa. A minha opinião, obviamente, que é uma opinião muito, muito favorável à criação deste programa. Desde sempre já era uma das coisas que nós, a Heptoliva, tínhamos como objetivo, era a criação de um programa na rádio, principalmente também porque colaboramos com a Rádio Boa Nova, que é uma rádio de dimensão regional, que tem feito muito pelo desenvolvimento deste concelho e também pelo desenvolvimento e pela promoção das nossas instituições e, no nosso caso, no setor da educação. E, portanto, também agradecer à Rádio Boa Nova esta oportunidade. É também muito importante para nós, enquanto escola, termos um programa que divulga aquilo que nós fazemos diariamente, que muitas vezes não é visível para a comunidade, mas nós temos um conjunto de atividades que importa também promovermos e divulgarmos, e é bom que a comunidade, e através deste programa, saiba que muito do trabalho que é feito na Heptoliva, que é feito diariamente pelos professores, pelos alunos, pela direção, e portanto nesse aspecto é muito importante. Para além disso, também há aqui um aspecto muito importante, é que eu estou aqui acompanhado por a professora, por vários alunos, que estão no fundo a fazer aquilo que gostam, estão a praticar aquilo que gostam, e o ensino profissional é mesmo isso. É nós irmos para o terreno, fazermos aquilo que gostamos, estarmos nos locais de trabalho a perceber como é que as coisas funcionam. Isso para mim é muito importante, e é por isso que o ensino profissional hoje é um ensino que mais cresce, porque vai de encontro àquilo que os nossos alunos querem e gostam, e cada vez é mais importante este tipo de iniciativas, que é os alunos estarem no mercado de trabalho, estarem nos locais de trabalho, estarem nas instituições, estarem nas empresas, estarem na rádio a fazer aquilo que gostam, e também é uma forma de estarem a aprender, que é isso que nós queremos na Heptoliva, ao formar estes alunos. E até agora estão-se a sair muito bem. Isso é que é preciso. É isso. São 25 anos de histórias, de aventuras, de mudanças. Como presidente, qual é a sensação de ver a Heptoliva completar 25 anos da sua existência? Olha, em primeiro lugar, dar os parabéns à Heptoliva, e quando dou os parabéns à Heptoliva, dou os parabéns a toda a família Heptoliva, a todos os alunos, a todos os professores, a todos os diretores que hoje estão na Heptoliva, aos nossos funcionários. Eu também gostava de ter 25 anos, é pena só fazer 25 anos agora, enquanto estou na Heptóliva, porque depois de passar os 25 anos já deixo de ter 25 anos. Para alguns destes alunos, se calhar também já queriam ter 25 anos, já estavam num patamar acima, mas deixem-se estar que estão bem, têm tempo de lá chegar. Mas acima de tudo, os 25 anos da Heptóliva são uma data marcante. E se calhar alguns destes alunos não sabem, mas nós fomos das primeiras escolas profissionais a serem criadas. E isso também é a prova de que esta escola soube resistir às mudanças que foram acontecendo na educação. Muitas das escolas profissionais foram criadas na altura da Heptóliva, hoje infelizmente não estão em funcionamento por uma razão ou por outra, mas nomeadamente se calhar por falta de alunos, por falta de financiamento, e a Heptóliva felizmente soube ao longo de todo este tempo resistir, sobre se adaptar às necessidades e sobre manter-se viva, dinâmica. Nós temos hoje uma escola aberta à comunidade, uma escola que é uma escola de referência na região. A Heptóliva hoje é conhecida e reconhecida pela qualidade do seu ensino. Temos hoje, que também é muito importante dizer-vos, isto que aqui está a acontecer hoje também é sinónimo disso que nós fazemos, que é os nossos alunos serem motivados para fazerem aquilo que gosta, para a sua criatividade, para projetos inovadores, projetos diferentes. Somos hoje a escola mais empreendedora da região centro. Vocês recordam-se, obviamente, que nós temos ganho ao longo do tempo vários prémios ao nível do empreendedorismo, não só a nível da região de Coimbra, mas também a nível nacional, e por isso hoje temos orgulho em dizer que somos a escola mais empreendedora da região centro, o que também tem sido uma estratégia clara desta direção, dos nossos professores, que é estimular a criatividade, estimular a inovação dos alunos para projetos diferentes. E eu digo-vos sinceramente uma coisa, se há coisas que eu tenho orgulho enquanto presidente desta escola, é ver alguns alunos, nomeadamente às vezes alunos com até necessidades educativas especiais, que se calhar dentro do contexto de sala de aula têm algumas dificuldades, mas que depois, quando lhe pomos um projeto à frente, quando lhe pomos um desafio diferente, eles transformam-se e fazem coisas que se calhar ninguém pensaria que eles poderiam fazer. E isso também é que nos motiva para continuarmos neste caminho. Deixem também só dizer-vos uma coisa. Nós sabemos hoje realmente que a escola profissional é muito importante, e este trabalho não é um trabalho que é feito só agora, é um trabalho de alguns anos, mas também é tempo estes 25 anos nós recordarmos, e vocês também, como alunos próprios, se calhar não se lembram, mas recordarmos quem é que deu origem a esta escola. E na altura, em 1991, era presidente da Câmara Municipal de Aveiro Hospital o professor Dr. César de Oliveira, e juntamente com o engenheiro Ivo Portela, que na altura era o presidente da Câmara de Tábua, foram eles que criaram a Heptóliva. E na altura ninguém sabia muito bem o que é que era uma escola profissional, nem para que é que iria servir ou qual é que seria o futuro. Mas eles tiveram uma visão diferente e tiveram a visão de criar uma escola que fosse uma escola de futuro. E hoje, felizmente, vê-se que o trabalho que eles fizeram na altura e aquilo que eles sonharam na altura teve resultados, porque hoje a Heptóliva continua a formar futuros. Também uma palavra para a primeira diretora da escola, que foi a doutora Maria Antónia Matos, que durante muito tempo foi diretora da Heptóliva, e que ainda hoje muita gente, ao falar da Heptóliva, recorda a doutora Maria Antónia Matos, porque foi uma pessoa que conseguiu criar, do nada, uma escola diferente, que mudou mentalidades, e que sobretudo veio trazer uma área de formação aos jovens do nosso território que não existia. E a comemoração dos 25 anos de existência da Heptóliva também é uma data importante para nós, para além de falarmos naquilo que somos, também falarmos de futuro. E isso é algo que deve estar sempre nas nossas mentes, é o futuro da Heptóliva, é o futuro do ensino profissional. E nós aqui na Heptóliva temos noção de uma coisa, é que nada está assegurado. A Heptóliva, ano após ano, precisa de alunos, e nós sabemos que sem alunos não é fácil qualquer escola funcionar. Por isso mesmo, a nossa aposta tem vindo crescentemente a ser de divulgarmos cada vez mais a escola para a comunidade, fazer perceber aos nossos alunos, aos nossos encarregados, que esta é uma escola em que cada aluno é uma pessoa, não é um número, em que cada aluno tem um acompanhamento individualizado, é uma escola que está focada e direcionada para os alunos. E isso é algo que também nos deve orgulhar e também, no fundo, é esse que é o nosso trabalho, e o que é importante realmente é nós apostarmos no futuro destes jovens e com esse futuro que nós queremos para eles, também nós trabalharmos para que dia após dia consigamos formar os melhores profissionais que depois serão eles que daqui a uns anos, e esperemos que seja daqui a pouco tempo, para aqueles que já estão a terminar os cursos na EPTOLIVA, para que eles também tenham sucesso nas suas vidas profissionais, porque o sucesso deles será sempre o sucesso da escola, será sempre o sucesso dos nossos professores, de quem trabalha diariamente para a escola. Mas deixem dizer-vos uma coisa, nós hoje na EPTOLIVA temos noção de que a escola de hoje não é, nem nunca poderia ser igual à escola de há 10 anos atrás ou à escola de há 25 anos atrás. Hoje a escola mudou e nós, a EPTOLIVA, também temos que saber, e temos feito bem esse trabalho, ir de encontro às necessidades dos alunos, evoluir, porque acho que nós não podemos ficar conformados nem parados, temos que evoluir, ir de encontro às necessidades dos alunos, é sabermos que hoje em dia as novas tecnologias, e estamos aqui num programa de rádio em que estamos aqui rodeados de novas tecnologias, são hoje um instrumento muito importante para trabalhar. Acho que hoje, e digo-vos isto com toda a sinceridade, eu quando dava aulas, quando via um aluno com um telemóvel na mão, ficava logo chateado e pegava no telemóvel, metia ao meu lado até ao final da aula. Mas hoje em dia também tenho noção de uma coisa, os telemóveis, os tablets hoje em dia são aquilo que nós utilizamos quase a todo o tempo. Nós a todo o tempo estamos no telemóvel, estamos na internet, estamos com os tablets, e hoje há muita informação que é fidedigna e que está à nossa disposição. E, portanto, também teremos que saber utilizar essas novas tecnologias para motivar os alunos e, portanto, eu acho que a EPTOLIVA também tem que evoluir nesse sentido, e esta componente prática que nós temos aqui hoje acho que é muito importante para também se perceber que a EPTOLIVA é uma escola de futuro, que está virada para o futuro. Outra coisa muito importante que nós também queremos fazer na EPTOLIVA, e por isso é que também muito me agrada estar aqui hoje, que é cada vez mais os alunos saírem da escola e, em vez de se calhar só fazermos um mês por ano de formação em contexto de trabalho, fazermos mais tempo, porque sabemos todos bem que se calhar isto não tem nada a ver com os professores, não tem nada a ver com a escola, mas se calhar é mais importante para um aluno hoje em dia estar passar mais tempo nas empresas, nas instituições, é mais proveitoso que muitas vezes várias horas dentro de uma sala de aula. E o ensino profissional é isto mesmo. E o futuro passa por aí, é cada vez mais haver uma ligação à comunidade. E nós hoje temos uma coisa que é muito importante. Já lá iremos falar nisso, nas iniciativas que nós fizemos ao longo do ano e que iremos fazer, mas também dizer-vos que nós hoje conseguimos aumentar o número de promotores, o número de empresas, de instituições, de associações que são associados da EPTOLIVA e que depois também vão contribuir para a formação destes jovens. E isso é um exemplo daquilo que nós queremos. Nós queremos uma escola aberta à comunidade, nós queremos uma escola aberta à região, não queremos uma escola fechada nas quatro paredes, queremos uma escola virada para a comunidade e queremos uma escola que seja parceira e tenha parceiros que nos permitem melhorar a qualidade da formação profissional e a qualidade do ensino destes jovens. Há também uma outra área que é muito importante para a EPTOLIVA. Nós não podemos ficar parados e então hoje em dia nós apostamos muito na formação profissional. Fizemos uma candidatura para o quadro 2020 em termos de formação profissional. Temos hoje um centro de formação que está totalmente ocupado e, portanto, o que nós esperamos é conseguir com essa candidatura ter formação que seja formação interessante para as nossas empresas, para as nossas associações, para as nossas instituições, e que essa formação vá de encontro às necessidades do nosso território. Portanto, como veem, nós na EPTOLIVA não nos conformamos, estamos sempre a procurar coisas novas, estamos sempre a trabalhar, porque o futuro da escola é mesmo este. Se ficarmos parados, não chegamos a lado nenhum e, portanto, nós na EPTOLIVA estamos sempre a pensar no futuro. Muito bem. Sim, senhora. E nada melhor do que ter agora um programa de rádio e fazer uma aula nesse mesmo programa. Muito bem, muito bem. É um excelente exemplo. Então, hoje, 11 de novembro, a Heptoliva completa 25 anos. Deve estar prevista uma grande festa para comemorar. Como é que vão assinalar essa data? Qual será o programa das festas? O que é que estará previsto? Ora bem, os 25 anos da Heptoliva, nós poderíamos ter feito uma grande festa só no próprio dia, hoje, mas não foi esse o objetivo. Tal como já perceberam, estes 25 anos serviram para nós também fazermos uma reflexão sobre quem fomos, sobre aquilo que somos hoje e sobre aquilo que nós queremos para o nosso futuro. E então, o que nós fizemos foi um plano de várias atividades, várias iniciativas que acontecem ao longo do ano, ou seja, não nos cingimos só a uma iniciativa, quisemos que fossem várias iniciativas em várias áreas, porque acho que é importante para a comunidade perceber que nós estamos cá, que queremos que a comunidade participe, e esse foi o principal objetivo, que estas comemorações fossem um ponto de encontro para toda a comunidade educativa. Já começámos com a abertura do ano letivo. A abertura do ano letivo, vocês sabem, já foi dedicada aos 25 anos. Fizemos, há cerca de 15 dias atrás, a entrada de 25 novos promotores para a Heptoliva. 25 anos, 25 novos promotores. Sabemos a importância que são os nossos promotores para a nossa ligação ao mundo real e, portanto, foi muito importante para nós, e também foi uma das iniciativas que quisemos marcar, foi a entrada desses novos promotores, mais parceiros, mais empresas da região, e chamámos-los para darem o seu contributo, as suas sugestões. Nós queremos ter as melhores empresas, as melhores associações, as melhores instituições, porque isso, e vocês sabem, que isso depois é uma forma de vocês também terem a melhor formação possível. Para além disso, hoje, dia 11 de novembro, iremos ter em Tábua, iniciaremos as comemorações em Tábua, no Polo de Tábua. Como vocês sabem, a Heptoliva tem a sua sede em Oliveira e tem um polo em Tábua. Quisemos começar em Tábua. Hoje não há uma Heptoliva nem em Tábua, nem uma Heptoliva em Oliveira Hospital. Hoje há uma Heptoliva da região, portanto, hoje é uma escola que funciona como um todo. E em Tábua quisemos fazer o quê? Quisemos fazer uma homenagem aos nossos fundadores, ao professor Dr. César Oliveira, ao engenheiro Ivo Portela e à doutora Maria Antónia. E também iremos fazer em Tábua o descerramento de uma placa comemorativa dos 25 anos, placa essa que foi uma placa que foi idealizada por uma comissão. Nós não quis ser só a direção da Heptoliva ou da Heptoliva a fazer a comemoração. Fizemos uma comissão organizadora que, ao longo do ano anterior, do ano letivo anterior, foi-se preparando para estas comemorações, com um plano de atividades, e foram eles que idealizaram uma placa com os alunos, que depois será descerrada mais logo, para ficar perpetuado também o trabalho desses professores e desses alunos e dessa comissão que trabalhou nessa placa. Depois teremos então em Oliveira do Hospital a sessão comemorativa dos 25 anos, em que iremos ter várias áreas. Iremos ter, obviamente, uma área que tem a ver com aquilo que nós também somos hoje, que é uma escola que tem uma forte vertente cultural. Temos um curso em Tábua de Artes e Espetáculos que irá também apresentar-nos o seu trabalho. Iremos ter as mensagens da Heptoliva, dos presidentes dos municípios de Oliveira do Hospital e de Tábua. Iremos também ter o reconhecimento, isso também é para nós muito importante, a todos. O nosso reconhecimento e o nosso agradecimento a todos, aos nossos alunos, aos nossos professores, aos nossos funcionários, a todos os diretores que passaram na escola, aos nossos promotores e também aos nossos municípios associados. Isso também para nós é muito importante, que eles sentirem-se reconhecidos e perceberem que quem está do lado cá sabe e reconhece o trabalho que eles têm vindo a fazer. Depois teremos também um encontro com ex-alunos da Heptoliva. Há hoje um grupo que são os Petroleiros da China, em que parte dos elementos foram fundadores da Tuna da Heptoliva, que também irão atuar na nossa sessão. Portanto, será uma sessão informal, não será nada de muito solene, será uma sessão informal, mas importante e acho que marcante para quem vai participar. E no fundo não é uma sessão só para a escola, é uma sessão para a comunidade. Para além disso, depois ao longo do ano iremos ter várias iniciativas. O Natal, a festa de Natal, que será no Centro Cultural de Tábua, à semelhança do que foi no ano passado, também será dedicada aos 25 anos. Cada curso terá uma peça, terá algo para nos mostrar no Natal. Depois também estamos a preparar um ciclo de conferências, um ciclo de debates com vários temas, quer em Tábua, quer em Oliveira do Hospital. Iremos ter iniciativas desportivas também. Estamos a preparar uma iniciativa desportiva também para a comunidade, que será bastante, bastante interessante e bastante inovadora. E estamos a contar depois, no final do ano, lá mais para junho, quando vier o tempo bom, fazermos o encerramento com um convívio com ex-alunos da Heptoliva, com ex-professores, um convívio para a comunidade, que seja uma forma de nos encontrarmos todos e reencontrarmos-nos todos para finalizar em grande aquilo que são os 25 anos da Heptoliva. Portanto, acho que este é um programa, principalmente é um programa de comemorações virado para a comunidade, porque nós somos uma escola que está virada para a comunidade, e esse é o nosso principal objetivo. Bem, estou a ver que vai ser um ano em grande. Esperemos que sim. Então, e como professor, que mensagem quer deixar aos nossos futuros profissionais que se estão a formar na Heptoliva? Olha, eu como professor, uma das coisas que eu sempre dizia quando dava aulas, e ainda voltarei ao ensino, certamente, era que nós muitas vezes pensamos que a escola é uma obrigação. Eu acho que a escola não tem que ser uma obrigação, nem deve ser uma obrigação. A educação é a educação que nos define como pessoas, e muitas das vezes nós não temos noção de que a escola, no fundo, com todas as coisas boas que tem, e também terá certamente algumas coisas menos boas, nem tudo é perfeito, mas no fundo vai ser a escola que vai definir muito aquilo que é o nosso futuro. E portanto a mensagem que eu gostava de deixar a estes alunos é que desfrutem da escola, aproveitem a escola, e não pensem na escola só como termos que estudar para os testes ou fazer trabalhos, que às vezes a gente sabe que nem tem paciência, nós temos tanta coisa para fazer, estamos agora a estudar, isto é uma coisa chata. Mas a questão é que muitas das vezes o tempo que nós passamos na escola é aquele tempo que nos permite perceber aquilo que nós queremos ser e aquilo que nós queremos para o nosso futuro. E eu acho que os alunos hoje em dia, e o ensino profissional é um exemplo disso, os alunos hoje em dia têm uma série de coisas que os distraem e que se calhar são interessantes, são mais interessantes, mas acho que nunca devem esquecer que é na escola que vocês estão a formar o vosso futuro. Portanto, a escola, há tempo para tudo, há tempo para estudar, há tempo para vocês aprenderem aquilo que realmente gostam, há tempo para conviver com os vossos colegas, portanto isso também faz parte, e acho que também é muito importante esse convívio. Portanto, aproveitem ao máximo, percebam que a escola faz tudo para que vocês um dia possam ter um futuro risonho, e depois olhem à vossa volta e percebam. Nós hoje temos muitos bons exemplos de alunos que saíram da Heptoliva, ex-alunos da Heptoliva. Temos professores, hoje são vossos professores, que foram ex-alunos da Heptoliva. Temos alunos da Heptoliva em todas as empresas, em várias atividades, com grande sucesso profissional. Olhem para esses exemplos e percebam que vocês, obviamente, ao estarem numa escola, nomeadamente no caso da Heptoliva, que se trabalharem, porque também tem que se trabalhar, não vale a pena, que sem trabalho nada se faz, se trabalharem afincadamente, se perceberem aquilo que realmente querem fazer para a vossa vida, que nestas idades nem sempre é fácil, mas também estamos cá nós para vos orientar, acho que podem e devem acreditar que o vosso futuro será risonho. Para os professores, e também aproveitar esta oportunidade para agradecer o trabalho de todos quantos trabalham na Heptoliva e se dedicam à Heptoliva, aos nossos professores. Nós hoje temos exemplos, e isso também é algo que nos deve orgulhar. Temos professores jovens, professores com mais experiência, mas temos um corpo docente dinâmico que está sempre disponível para as atividades que nós vamos propondo. Vocês dois têm professores muito dedicados. Eu fico às vezes até surpreendido porque vejo que realmente há hoje uma relação, porque também se calhar há uma escola pequena, apesar de já termos 220 alunos, mas é uma escola em que realmente toda a gente se conhece e vocês falam com os professores são sempre disponíveis para vos ajudar, e isso também é uma coisa muito importante. Também aqui o nosso reconhecimento a esse trabalho que é feito pelos nossos professores, assim como os nossos funcionários, que também é um trabalho que não se vê, mas que é muito importante para manter as condições todas da escola, às nossas direções, aos nossos promotores, e também deixar aqui o nosso óbvio agradecimento aos municípios de Oliveira do Hospital e Tábua, ao Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, ao professor José Carlos Alexandrino, à professora Graça Silva, que é a vereadora de Educação e também faz parte da direção da Adepto Oliva, ao Sr. Mário Loureiro, Presidente da Câmara Municipal de Tábua, à doutora Ana Paula Neves, que é vice-presidente da Câmara Municipal de Tábua e também é membro da Adepto Oliva, e também ao professor José Manuel Moura, que é membro da Adepto Oliva. Isto é um trabalho de todos, é um trabalho de conjunto. Nós na Adepto Oliva sabemos que só em equipa se consegue fazer um bom trabalho, e o sucesso da Adepto Oliva não é o sucesso dos alunos, dos professores, da direção, é o sucesso de todos. E, portanto, aquilo que eu desejo é que a cada ano a Adepto Oliva possa continuar por mais 25 anos a formar futuros. Obrigada, Daniel. Obrigado eu. Espero que vocês continuem a fazer este bom trabalho. Estou sempre disponível para aquilo que necessitarem, e acho que este programa tem tudo para ser um programa de sucesso. E estes alunos, já vi que estão todos empenhados, a professora também. Os meus parabéns a vocês todos por este trabalho. E o que eu vos desejo é que o aproveitem ao máximo. E quem sabe, e se gostarem, depois é uma questão de falarem aqui com a Boa Nova. Pode ser que eles estejam a precisar aí de uns novos apresentadores, quem sabe. Um bom trabalho para todos, é aquilo que eu vos desejo. Obrigada, Daniel. Espero que tenham gostado do nosso primeiro programa. Quero agradecer ao professor Daniel Costa pelas suas palavras e pela mensagem que nos deixou ficar. Este programa foi conduzido por mim, professora Cátia Viegas, e pelas alunas Andreia Dias, Ruth Pegado, Tiago Marques, e com a colaboração técnica de José Monteiro. Filmagem de Carlos Rosário e fotografia de Susana Figueiredo e Jéssica Capelo. Para terminar, ficamos com mais uma sugestão musical, Coldplay, com a música Hymn for the Weekend. Já sabem, deixem-nos as vossas sugestões na nossa página do Facebook. Fiquem bem e até ao próximo programa. Adepto Oliva, há 25 anos a formar futuros. Parabéns, Adepto Oliva! Adepto Rádio. Um programa de Adepto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Adepto Oliva. Adepto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. shoot across the sky.